Sábado de sol, eu não tô nem aí. O som até o talo, hoje eu quero curtir. Eu vou colar no Promorar, pra ver no que é que dá. Me embalar na madrugada até o dia clarear. Eu e os truta, então tá tudo bem. Mano que anda comigo, é tudo nota 100. Mas olha só, quem vem lá, aquela mina do capão, que na quebrada dela é chamada de pavão. A mina é foda, não tem pra ninguém. Só que o esquema dela é andar de 1100. Eu tô fora dessa mina, meu negócio é curtir. Onde tem uma festa black que eu quero invadir. Ouvi um som que me faça viajar, tipo daqueles que me façam relembrar. Eu com 12 anos, curtindo uma balada, foi que arrumei minha primeira namorada. Meu primeiro beijo, que até rangi os dentes. Me lembro até hoje como era inocente, mas já apreciava tudo que era bom. As festas na quebrada, no tempo da função, curtia funk, só os baile bem a pampa. Bossa 1 e fazia minha banca, bombeta na cabeça, lecoque no pé. Quem era desse tempo tá ligado qual que é. Então vem, vem, quem quiser, vem você aí. A festa tá no clima ideal, vamos curtir. Eu só quero é saber de também. A festa tá no clima, então tá tudo bem. O céu cheio de estrelas e bar. A noite é poesia, foi feita pra amar. As luzes iluminam toda a cidade, trazendo alegria, paz e felicidade. Eu só peço a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que ajude a melhorar um pouco a nossa vida. Desse povo pobre, dessa comunidade, que mude o pensamento dessa humanidade. Que só pensa no dinheiro, só pensa no poder, que nada vai levar quando você morrer. Destruir a natureza por causa de ambição. Se não tomar cuidado, faltam flores pro caixão. Mas aí, deixa de lado, sente a batida que vai entrar na pele, cicatriza feridas. Eu não quero nem saber se acha som de ladrão. O importante é que o som faz parte do povão. Você que está em casa e não quer se divertir, se liga, meu irmão, nesse som, sente aí. Eu só quero é saber de lindo, uma puta da ressaca no dia de domingo, mas eu tô na praia. O que que aconteceu? O mar na minha cara e um cachorro me lambiu. Não quero nem pesar, nem vou me lembrar. Com o calor que tá, vou cair naquele mar. E depois eu vou lá na barraca do Gerson. Com a lua esperta, é o movimento certo. Eu molhando as palavras de caipirinha. Já passava das 14 e a tarde é toda minha. Logo mais apreciar aquele pôr do sol e as aves que disputam seu almoço com o anzol. Mas aí caiu a ficha, vou ter que ir embora. Amanhã é segunda, eu entro às 8 horas. Saí no sabadão, como vim parar aqui. Mas aí, tá valendo, nunca curti assim. Eu só quero é saber de breja gelada. Só quero saber de eu e a rapaziada.